The Open Songbook, tinha aparecido também na compilação da mesma Ghost Box do ano passado, In a Moment, e finalmente temos álbum, chama-se The Apple Tree, John Brooks e Tim Felton, os dois membros desta dupla Intermass, e no início da Orelha Extra de hoje ficámos com Patterns Somewhere. Orelha Extra, 2 horas de canal auditivo suplementar. Olá a todos, na Rua RUC, Castrense e Universidade FM, cá em Portugal, no Brasil, em São Carlos, na Rádio UFSCar. Temos também os Neighbors, de Very Rare Expensive Jewelry. Bela vizinhança esta, os Neighbors, liderados por John Dias Roena, e é a primeira vez que por aqui tomamos contacto com a banda através do álbum novo com o título Very Rare Expensive Jewelry. O tema é o inicial, chama-se Secret. E temos de volta uma grande, grande figura da música norte-americana, já desde o final da década de 70 que o homem anda nestas coisas, na altura com a banda Hex, uma banda seminal da cena punk de Los Angeles. Falamos, claro, de John Doe, que na altura dos Hex fazia parelha com Exene Cervenka, mas contando também com outros dois excelentes músicos, como era o caso de Billy Zoom e DJ Bone Break. Os X deixaram grandes, grandes discos. Entretanto, John Doe depois criou uma carreira a solo no final dessa mesma banda, os X, e desde essa carreira a solo, que começou no início da década de 90, tem lançado excelentes discos. O novo chama-se The Westerner e vamos ficar com dois temas, Get On Board e Sunlight. John Doe. Gotta get on board this train. We gotta get on board this train. You might get to choose where you get on board, but we gotta get on board. He tried to freeze in the Air Force. At 22, he changed his name. He tried to suffocate in a Hollywood bed, and he tried to starve in an LA barroom. He tried to bury all his words with words. But all he ever wanted was a little patch of sun. All he ever wanted was a little patch of sunlight. All he ever wanted, all he ever wanted was, all he ever wanted was a little patch of sunlight. Orelha extra. Tentamos acertar na cabeça do prego. Thank you. E voltamos novamente a Broodmaw, que é como assina James B. Stringer. É o seu mais recente disco de título Days, através da editora Triangle. Ficamos com Be Yourself e Well Equipped. Os sons já são outros, vindos de África, Mali mais propriamente, Rokia Traoré. Kananeni sogo ya kumafonye, kanandu subo wele kena, netekele fe. Já a grande figura da música do Mali, Rokia Traoré, no novo Né Só, ouvimos Ilé. Ainda no mês passado estiveram ao vivo cá no nosso país, em Portugal. São os Gnods, do último Mirror. Quatro temas, ficamos com o quarto, que é precisamente uma remistura. A Race Parade Remix, precisamente para o tema título de Mirror, Gnods. And I cannot decide which This is Mary Kay, and I just wanted to welcome you to our world. Duas horas na Orelha Extra de hoje com a música de amanhã. Welcome to the future. Worse than painful, I take it today, you know how good it felt you cared. You knew every loud word, shared the pleasure of singing, a tradition to which I am heir. And you were there. You were there. And you were there. Yes, I claim my frugal taste. Feel a lot like I jinx. And you've witnessed me gallantly explaining for the nth time. It's simpler than everyone thinks. Just for the drink. Dreams. Just for the dream. Thank you. of fresh air ringing still in our ears. You've been ranting about how it's not usually like this while I hold your head, but don't you worry, dear. Mais um tema do último Old Jerusalem, que ainda por aqui não tínhamos ouvido, de nome Day Spring, o álbum A Rose is a Rose is a Rose. Orelha Extra, canal auditivo suplementar, 2 horas, esta é a primeira. Não se esqueçam que o podcast está em orelhaextra.com. E por aqui há mais Chewbacca Hutchings. O homem anda imparável. We'll be right back. novo disco dos Melt Yourself Down, a banda que tem também por lá o saxofonista Chewbacca Hutchings. Saxofonista esse que está também nos Sons of Kemet e The Comet is Coming. Tudo boa gente que por aqui tem soado. O novo Melt Yourself Down chama-se Last Evenings on Earth. Ouvimos Dot to Dot e vamos chegar ainda com The God of You. começamos esta primeira hora com os Intermass e terminamos-la quase com os Listening Center, ou melhor, o projeto Listening Center de David K. Mason, tudo boa gente da Ontology. O último disco de Listening Center chama-se Oral Assignments e o tema é este Psychic Work. Final da primeira hora de Orelha Extra com os Oranci Pazuzu de Varatelia. O tema chama-se Saturatio. We'll be right back. Mr. Music Man, may I have a fanfare, please? Aos sábados, entre as 21 e as 23 horas, na Rádio Castrense, Orelha Extra. That's not a fanfare. Com Fernando Cabrita. Olá, segunda e última parte da Orelha Extra, com os italianos David Tomazzi e Gabriel Ottino, que são os Niagara. O mais recente disco chama-se Cyber Ocean, saído na Monotram Records. Começamos esta segunda hora com o tema Mizu, mas vamos ouvir ainda um outro, Fog Drops. Thank you. Parelha Extra, através da Rádio Universidade de Coimbra, Universidade FM, Rádio Castrense e Rádio Universitária do Algarve. Podem contactar-nos através do Facebook, Twitter e e-mail orelhaextra@sapo.pt. Derradeira hora com os Niagara de Hyperocean, Mizu e Fog Drops. E também os Sea Pinks de Soft Days, I Don't Feel Like Giving In. Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18... Get out, goddammit! Get the point good. And now... Shindu. Y'all ready for this? Orelha extra, como orelha mais, prazer auditivo em triplicado. The music just turns me on. É a recuperação do momento por aqui na Orelha Extra, a banda norte-americana Labyrinth 4, constituída na altura deste primeiro disco por Mark Nelson e Carter Brown, tendo entrado depois para a banda mais tarde o baixista Robert Don. Primeiro disco editado em 1994, de título Precision. Ouvimos dois temas neste espaço de recuperação, a que chamamos de Capela das Aparições. Foram eles Disremembering e Soft Return. Também Sturgill Simpson, de A Sailor's Guide to Earth. Já uma figura absolutamente incontornável da música destes nossos tempos. Três discos e todos eles sempre diferentes, apesar de enraizados na country norte-americana. Sergio Simpson, do mais novo Sailor's Guide to Earth, foi o tema com que o disco encerra, Call to Arms. E vamos voltar às Tough Love, que resolveram agrupar os seus primeiros EPs neste longa duração, de título Resort. Para hoje, destacamos Doberman. Artistas incoerentes, canções contraditórias, temas conflituosos, sons em delírio. Orelha Extra, um cozinhado desconexo, de Fernando Cabrita. again, requesting me. It's the cops. What should we do? Ah, damn. My motor cools. I'm just getting warmed up. Thank you. e o músico canadiano Nathan Mikai, enquanto Buana resolveu agarrar no clássico japonês de anime Akira, de Katsuhiro Otomo, e principalmente na banda sonora que tem a assinatura de Soji Yamashiro, e recriar esse mesmo clássico que deu o nome de Capsule Sprite. O álbum pode ser descarregado na internet de Borla, procurem no Google, e ficamos precisamente com o tema título Capsule Sprite Bikes Buana. Orelha Extra, canal auditivo suplementar com Fernando Cabrita, 2 horas, e vamos voltar novamente. Uma excelente colaboração, são 10 senhoras da folk britânica: Jenny Hill, Eliza Carty, Anna James, Anna Reid, Azel Askew, Jen Butterworth, Karen Polworth, Kate Young, Mary McMaster e Rowan Reingans, no álbum Songs of Separation, Reflections on the Parting of Ways. Vamos ouvir Seeking e Over the Border. Made Agnes musing, settling upon the waves, said she, when up a beauteous merman rose from the bottom of sea. And he was clad unto the waist with scales like silver white, and on his breast the setting sun shone rosy beams of light. His tailored down the deep, deep sea, and made her palace where king is he, and minnows follow him there. And all along the green, green deeps grow flowers wondrous fair. They drink the wave and grow as tall as those who breathe the air. Trembles at the light and hides her eyes with her white hand. Among the folk she used to know, as they walked to the curb steps, she come from the fire. wickedness and take away my life. Hey, sent our lads over the border, the flowers on the forest are on right away. Estamos despedidas de mais duas horas de Orelha Extra, canal auditivo suplementar, com a aventura do mexicano Diego Martinez enquanto Lumen Lab. O disco chama-se They Are Killing Us e o tema vai ser Compa e possivelmente depois ainda DJ Soto Fett com Tribute to Sore Fingers. Tchau. Thank you.